Este é o Segurança Legal, episódio 195, gravado em 11 de abril de 2019. 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Vamos falar neste episódio sobre o livro de Jaron Lanier, que aborda algumas questões controversas das redes sociais. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. É como o pessoal lá do Xadrez Verbal fala, o homem por trás do tabuleiro. Então é o Vinícius, o homem não, por trás. Não, aqui é o homem por trás do Ardor. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos. Vocês já sabem, vocês podem nos encontrar. A gente sempre fala isso aqui no início, mas as nossas redes sociais, arroba Segurança Legal, estão lá. Vocês sabem como nos contatar. Tem também nosso canal no YouTube. Se você quiser nos ouvir no Spotify, pode também. Embora a gente sugira que você o faça pelo feed. É mais tranquilo, não precisa assinar nada, não precisa dar seus dados para ninguém. Não precisa entrar aqui na Bummer, que a gente vai falar hoje, né? E também nós temos a nossa campanha de financiamento coletivo também, vocês já sabem, mas fica sempre o alerta que se você quer ajudar o projeto Segurança Legal a continuar funcionando, basta acessar apoia.se/segurança-legal, verificar lá quais são as recompensas, entre elas o sorteio que nós vamos fazer logo depois de dizer que se você quiser ir diretamente para o tema principal, vá para 15 minutos e 2 segundos. Antes então de falarmos do sorteio até mesmo, Vinícius, vamos pedir também para que os nossos ouvintes nos ajudem a divulgar o podcast, né? Porque a propaganda boca a boca, eu creio que tem sido a melhor propaganda aí que a gente tem recebido durante esses 6 anos. Uhum. 6 anos, né? Sete anos já vai. Desde 2012, sete anos. Sete anos já que a gente está no ar. Então, repassem para os seus amigos. A gente até fez uma época ali, indique o Segurança Legal para 5 amigos que não conhecem, enfim, que eu acho que é uma forma honesta e enfim, de confiança para você, para nos ajudar aqui também, sem grandes esforços, né, a divulgar o podcast. Vamos ao sorteio? Vamos lá, na verdade vamos na comunicação do sorteio. Na comunicação, claro, a gente sempre faz o sorteio antes aqui, até por questões de logística, né? Guilherme, neste episódio, os ganhadores das 2 canecas que a gente sorteia a cada episódio são, atenção, né, que rufem os tambores, o Anderson dos Santos Silva e o Carlos Alberto Rodrigues Lobo. Muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês e muito em breve nós vamos mandar as canecas pelo correio. O livro que nós temos, o livro que inclusive é tema deste episódio, que é o livro 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, do Jaron Lanier, em capa dura, que nos foi enviado pela editora Intrínseca. Como um brinde, como um presente para os nossos apoiadores. Quem ganhou foi o Fábio Luiz Savella. Tá bom, perfeito. Fábio, Anderson e Carlos, um grande abraço para vocês e obrigado pelo apoio de vocês. Antes da gente seguir, a gente só gostaria de pedir que vocês verificassem lá o endereço de vocês que está no Apoia-se, porque é por meio desse endereço que a gente faz o envio e se houver qualquer incorreção, a gente vai receber de volta e precisaremos enviar novamente. Então confiram lá para que o envio já vá certo para vocês da primeira vez. Perfeito. O primeiro do nosso ouvinte, Rafael Reynolds, ele, eu vou falar rapidamente aqui, ele disse uma omissão importante no episódio de engenharia reversa, é que ele falou sobre a questão do right to repair, que vem crescendo nos Estados Unidos e que a gente não comentou. Sim, Rafael, você tem razão, a gente não comentou. A gente tinha tentado focar aqui mais na legislação brasileira, mas sim, esse é um tema bem interessante. Inclusive, a Electronic Frontier Foundation tem um texto bem interessante sobre o tema, então fica anotado aqui. A gente também teve outras recomendações sobre esse episódio que a gente vai lendo aos poucos, a gente tem bastante mensagem dos ouvintes aqui. Mas, Rafael, obrigado, e sempre que você notar alguma omissão ou alguma sugestão, nos avise, a gente lê com maior prazer aqui porque a coisa fica bem mais colaborativa. Então, um abraço para ti, Rafael, e obrigado pela recomendação. Feito. Um abraço, Rafael. Já o próximo ouvinte, Vinícius, é o Israel, que mandou uma mensagem lá no episódio 113, Vamos de Uber. O que disse o Israel? Ele diz o seguinte: ótimo episódio, não concordo com uma possível regulamentação do Uber. A empresa não quer, os motoristas não querem e os passageiros não querem. Nenhuma parte envolvida quer. Logo, o Estado não deveria se meter. Se usássemos essa lógica, muitos funcionários de empresas pediriam para trabalhar fora do regime CLT. Ou seja, nem o trabalhador, suposto protegido, a quer. Para tornar mais justa a concorrência com táxis, é só parar de cobrar impostos destes. É, olha, Israel, eu discordo. Respeitosamente, eu discordo. Primeiro que eu não acho que ninguém quer. Eu quero, né? E muitas pessoas querem também, né? Inclusive, é um pouco o que nós vamos falar hoje sobre a lógica de algumas empresas do Vale do Silício e tal. Sobretudo a questão do Uber, que sim, o motorista de Uber, embora tenha a sua liberdade de trabalhar quando quer, ele, invariavelmente, se ele trabalha com isso, ele sim tem uma dependência financeira daquela plataforma. Então você não pode tratar a relação dele com aquela plataforma como uma relação outra qualquer de comércio eletrônico em que você faz uma compra. Não, ele vive daquilo. E é justamente por conta dessas questões que você tem normas mundialmente, em todos os lugares do mundo, né, com maior ou menor intensidade, de proteção às pessoas que têm contratos de trabalho, contratos de emprego que as façam, que viva daquela. Então é um tipo de contrato diferente. Então nesse sentido a gente até pode discutir qual a extensão dessas limitações, dessas regulações, mas acabar completamente com regulação com esse tipo de empresa eu acho bem perigoso. Até porque com regulações você já tem uma série de problemas, né? Eu gosto da ideia de alguns países, até na Europa já se fala isso, de um certo tipo de parasubordinação, ou seja, não é um contrato de trabalho, de emprego, mas você tem um tipo de contrato diferente ali. Outra coisa, os passageiros necessitam sim de proteções, né? Então, se você tira qualquer regulação dos passageiros, você está dizendo que, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor não vai se aplicar naquela relação. E isso é bastante ruim, porque essas regras todas que você diz, um suposto protegido, CLT, Direito do Consumidor, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, essas regras nascem num panorama de pessoas com uma certa vulnerabilidade que precisam de uma proteção adicional. Né? Ou seja, já houve momentos históricos em que isso não era regulado, você notava uma série de desacertos e aí vem a regulação. Agora, eu concordo com você que nós podemos discutir qual a intensidade da regulação, e isso é plenamente possível de se colocar na mesa. Por exemplo, se você tiver apenas o contrato para regular a relação com todos, o contrato é pouco, porque o contrato é estabelecido de forma unilateral pela plataforma, muitas vezes com cláusulas abusivas, né? E se você não tem um controle sobre o que pode ir ou não o contrato, vai ser o maior beneficiado, que é justamente a parte mais forte, que vai mandar naquilo ali sem que as outras partes consigam sequer obter algum nível de proteção adequado para os riscos que elas encontram naquela relação. Outro exemplo, proteção de dados pessoais. Agora a gente está entrando com a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, você precisa ter uma lei de proteção de dados aplicada numa relação como do Uber, que envolve recolhimento de dados sensíveis. Os lugares onde as pessoas vão é um dado incrivelmente sensível. Então, eu iria mais ou menos nessa linha. Eu discordo respeitosamente, mas eu acho que sim, é possível a gente discutir os limites e a intensidade de possíveis regulações, mas eliminar completamente, pelo menos para mim, não me parece uma boa ideia. Perfeito. Então, muito obrigado, Israel, pela tua mensagem. Continue sempre conosco. O Rodrigo Biasi, Vinícius, que foi um ouvinte nosso que nós conhecemos lá quando a gente foi na WIH, aqui no Rio Grande do Sul. E nós o conhecemos, enfim, conversamos com ele num evento que a gente participou lá. Ele mandou uma mensagem aqui para nós. O que disse o nosso amigo Rodrigo, Vinícius? E ele diz o seguinte: olá, Guilherme e Vinícius, de vez em quando é bom mandar um alô aos amigos. Recentemente tenho pensado bastante em como compartilhar assuntos entre a área de exatas e humanas, pois sou casado com a Fabi, que é professor de ensino infantil. Sendo assim, não, legal. Sendo assim, no dia a dia nos vemos lidando com assuntos ao qual tentamos unir o interesse de ambos. Eu em exatas e ela em humanas. Na verdade, entendo cada dia mais que um bom profissional de TI, além de saber muito sobre os bits e bytes, precisa se completar observando o comportamento humano de áreas que a princípio não tem a ver com a sua, mas que no final podem se complementar. Por exemplo, imagine o que um analista de segurança da informação pode fazer com conhecimentos em psicologia. O podcast tem me ajudado muito a desenvolver essas ideias, por isso agradeço. Aproveitando, fica a sugestão. Entrevistas são ótimas, continuem fazendo sempre que possível e tragam gente de humanas que possa agregar em algum assunto. Precisamos sair da nossa bolha técnica. É verdade, Rodrigo, é verdade. Assim, eu posso te dizer que eu sou um cara eminentemente técnico, ou seja, minha formação toda é na área da ciência da computação. E eu tenho vários outros envolvimentos que são... Olha, dá pra dizer 100% humanos, né, Guilherme? Só o elemento humano, né? E faz um bem enorme. É uma coisa assim, bem interessante. E claro, não só pra nós da TI, mas pra todas as pessoas é importante isso. Agora, claro, pra aqueles que são eminentemente técnicos, acho que é legal sim tu desenvolver um pouquinho mais essa questão das inter-relações desinteressadas, não aquelas inter-relações construídas para fazer networking, né? Business networking e coisas assim. Coisas realmente desinteressadas. Networking no sentido de convivência de verdade. É o que é cada vez mais raro. Mas então é isso, Rodrigo. A gente agradece aqui a tua mensagem. Sempre continue conosco. E quando quiser, mande a sua mensagem. É muito bem-vindo aqui, como todos os outros também. Muito obrigado. E talvez a sugestão aí de entrevista já vai ser bem brevemente atendida, Rodrigo. Ótimo. Não dá spoiler aí, Vinícius. Um abraço. O Dimas Hockenbach, que é o orientando do Vinícius agora no TCC, que o Vinícius obriga todos os orientandos dele a ouvirem podcast e mandar mensagens. Sim. Então, como obrigação... Não, brincadeira, não é verdade. É verdade, mas sim. O que colocou o Dimas aí, Vinícius? E não só botar um comentário, mas tem que botar um comentário alguma coisa que seja relevante, né? Se é bobagem, já também é... Baixa a nota. Ah, não, baixa a nota, não tem dúvida. O Dimas diz o seguinte: ouvindo os comentários iniciais do Douglas Donin sobre a tecnologia comportamental, o estudo das decisões tomadas pelas pessoas, lembrei imediatamente de Harry Seldon, o cientista político dos livros da trilogia da Fundação, de Isaac Asimov. É a ficção se tornando realidade. Ah, bela, vale uma boa nota aí essa observação dele. Eu tenho que ver se não é uma coisa que eu falei pra ele. Não, tô brincando, é dele mesmo. Não, bem lembrado, maldade, bem notado, Dimas. Só para lembrar que ele está se referindo ao episódio do Cascatas Informacionais, que a gente entrevistou o nosso amigo Douglas Donin. Ótimo. Perfeito. Um abraço, Dimas. Até logo mais, Dimas. A gente se encontra ainda hoje. Então, a próxima mensagem, Vinícius, vem do Ricardo Berlim. A última mensagem, inclusive, vem do Ricardo Berlim, que fala uma questão aqui de uma outra rede social. Enfim, o que ele falou? Ele diz o seguinte: pessoal, como abandonei o Twitter... O Twitter, como alguns gostam de dizer. Gostaria de saber se é possível vocês utilizarem um bit para replicar os posts do Twitter em alguma instância do Mastodon. Outra coisa é que não vi episódio na semana passada. Houve algum problema? Tudo bem com vocês aí? Acho que foi aquela semana do episódio do Assolini, né? Isso. Que isso, não teve, isso, que a gente teve que saltar. Abraço e continue com excelente trabalho. Ricardo... Só uma questão, Vinícius. Ele falou, tu leu o bit ali, mas acho que ele quis dizer bot. O i fica do lado do o ali, eu acho que ele quis dizer um bot, um robot. Talvez. Talvez seja isso. Né? Ricardo, acho que sim, acho mais provável um bot, sim. Ricardo, nós vamos dar uma olhada nisso, cara. E aí, a gente não pode prometer nada, tá? Porque cada coisa que a gente adiciona aqui a mais pra gente fazer... É mais uma coisinha que tá entrando na nossa fila aqui. Então, mas a gente vai dar uma olhada assim com carinho isso aí, ver se a gente consegue fazer essa replicação dos posts. Se tiver alguma direção para nos apontar, pode nos mandar que a gente agradece, não tem problema algum, tá bom? Legal. Um grande abraço, Ricardo. E o fato de ele ter abandonado o Twitter, inclusive, tem a ver com o tema principal que a gente vai tratar agora. Thank you. Bem, Vinícius, a gente entrou em contato com esse livro já há algum tempo. Eu acho até que eu tinha comentei com ele sobre o livro em algum episódio aqui. Sim. E dessa vez veio a oportunidade, a editora Intrínseca nos encaminhou gentilmente o livro aqui pra gente, né, sortear entre os ouvintes. A gente, não, porque a gente não lê o livro e de repente fala um pouco aqui sobre alguns temas colocados no livro. A ideia não é, enfim, abordar completamente todo o livro, embora a gente se deu conta que a gente vai dar bastante spoilers aqui, né? Mas é um livro bem interessante, me fez pensar muito e me fez até repensar a minha relação com as redes sociais. Eu até conversava com o Vinícius antes da gente começar a gravar aqui. O Twitter, ele tem me deixado assim, muito ansioso, sabe? Até pela questão da questão política, enfim, você fica imerso ali numa bolha, muitas vezes, de ódio, de agressão e de reclamação, né? Em que essas coisas vão se retroalimentando. E uma coisa que eu achei bastante interessante no livro é que ele diz que o ódio, ele engaja também bastante, e as empresas de redes sociais falam disso, né? Um primeiro ponto, antes de eu passar aqui para o Vinícius, ele fala no livro, e nós vamos falar muitas vezes aqui sobre, usando o termo bummer. A gente já chega lá, tem um item especificamente sobre isso, Guilherme. Mas segue então, Vinícius, faz aí as tuas considerações iniciais aí. Bom, então assim, primeiro, claro que a gente lê o livro, a gente vê todos as 10 razões, os 10 argumentos, desculpa, que é o título que ele utiliza, mas vai ter spoiler aqui, então se você não leu o livro ainda, uhum, e não quer ouvir spoiler, então pula esse episódio, leia o livro e volta pro episódio. Principalmente o ganhador, né? O Fábio Savella. O Fábio tem tempo de, né? A gente anunciou antes, se ele pular a parte dos ouvintes, azar dele. Bom, a gente tá avisando de novo ele. E a gente não vai, assim, necessariamente descrever tudo o que ele coloca no livro. Sim, vão ter algumas coisas importantes que talvez a gente não vá comentar aqui, porque tem um monte de coisa interessante no livro, tá? Inclusive discordâncias nossas com o autor. Mas vamos lá. Isso. Ele começa o livro dele, Guilherme, fazendo uma introdução sobre gatos e cachorros, tá? Uhum. Essencialmente, ele diz que o cachorro tu treina, tá? Tu condiciona, uhum, e tu consegue treinar ele, e ele passa a se comportar exatamente como tu preparou, como tu treinou ele, certo? E o gato, tu não consegue condicionar ele, vamos dizer. Isso é o que ele coloca, tá? E uhum, ele tem gato. Uhum. Então tem um viés aí. Eis que o gato não consegue condicionar. Ah, o Guilherme tem gato também, então dá pra... Sim. O Guilherme pode confirmar isso ou não. Então diz que o gato, por mais que tu tente condicionar ele, ele mantém a personalidade dele. Então, sim, ele não vai ser absorvido pelo teu condicionamento. E ele coloca a ideia do livro, o que ele quer fazer, é que a gente seja gato. Uhum. E menos cachorro, que a gente seja mais gato e menos cachorro nesse sentido. Uhum, uhum. Ele coloca, assim, as palavras que ele utiliza, é bom que a gente seja bem franco, a gente vai usar as palavras que ele usou no livro, né? Uhum. Elas são bem coloquiais e algumas vezes, entre aspas, meio fortes para uma conversa mais formal, né, Guilherme? Que a gente, uhum, sim, acaba, sim, procurando manter, inclusive, aqui no episódio. Então, ele coloca uma frase que me chama a atenção logo na introdução, que é o seguinte, tá? Ele diz assim, você mesmo tem a responsabilidade de inventar e colocar em prática maneiras de viver sem essa porcaria, que seriam as redes, uhum, sociais, que está destruindo a nossa sociedade. Tá? Então, aí você já tem a tônica do que vem adiante. Então, aqui eu acho que a gente concorda com ele, né, Guilherme? Que, eu não sei se destruindo a sociedade, a gente tem que ver o que vai acontecer com uma certa distância histórica depois, né? Uhum. Mas a gente percebe que sim, as relações estão enfraquecidas, né? No nosso dia a dia, a gente percebe isso. A gente percebe problemas, né, advindos disso, né? Sem dúvida. E a própria relação que a gente tem em sala de aula, por exemplo, é muito marcada, né? Enquanto muitos grupos dizem, não, a gente tem que colocar os celulares dentro da sala de aula, enfim, usar as tecnologias dentro da sala de aula. E eles têm razão, né? As pessoas que advogam por isso têm razão. Só que o que ocorre hoje é que as pessoas, a grande maioria, pelo menos nos círculos que eu atuo, elas estão usando os celulares em sala de aula para acessar as redes sociais. E muitos pedagogos às vezes parece que ignoram isso, né? Não, você quer tirar o celular? Não, o problema é que o problema não é o celular, o problema é que as pessoas estão usando redes sociais em contextos que não tem absolutamente nada a ver com aquilo, e as relações têm ficado, a qualidade das relações sociais tem diminuído muito, né? E eu acho que todo mundo que percebe isso. Só uma coisa que a gente falhou aqui, Guilherme, a gente não disse quem é o Jaron Lanier, né? Jaron Lanier é uma pessoa com uma vasta vivência na área de tecnologia. Ele é considerado o pai da realidade virtual. Tá? Uhum. Ele trabalhou em várias empresas no Vale do Silício. Tá? Uhum. Atualmente ele trabalha no LinkedIn. E ele tem vamos dizer assim, ele circula com bastante desenvoltura, vamos dizer assim, nesse mundo da tecnologia a nível global. Assim, o cara é muito conhecido, ele conhece muita gente dentro da indústria, tá? Inclusive, ele tinha uma startup, né, que foi vendida para o Google. Isso, inclusive ele tem amigos e tudo mais em todas as empresas que tem como produto as redes sociais, tá? Uhum. Então, é um cara que está imerso nisso. Ele coloca em certo ponto no livro, eu acho que eu não destaquei isso aqui nas minhas anotações, vários dos pais que trabalham no Vale do Silício, eles colocam seus filhos em escolas que seguem um determinado método lá, que inclusive ele cita o nome desse método, dessa filosofia, né? Em que não há tecnologia. Não há uso, assim, de tecnologia dentro da sala de aula. E o pessoal tá lá no Vale do Silício. Então, por que será? Bom, mas enfim, no primeiro capítulo dele, o que eu citei antes foi da introdução, ele chama atenção para a questão do condicionamento, né? Para nós estarmos sendo condicionados como cobaias, vamos dizer assim, num grande laboratório. Inclusive, ele cita um experimento chamado Caixa de Skinner. Tá? Tem vai ter os links lá para os vídeos que eu vou botar show notes. Tem dois vídeos que eu peguei, tá? Que eu procurei em outra situação lá. Então, um deles mostra um condicionamento de ratos e outro condicionamento de pombos. Tá? E essencialmente, o que ele coloca, né, são os estudos iniciais do behaviorismo, isso é de 1948. Tá? Eles mostram, o Skinner mostra que tu pode induzir o animal, no caso o rato e depois os pombos, a um certo comportamento, dando algum tipo de punição ou algum tipo de recompensa. As duas coisas funcionam. Tá? Então, na questão do rato, o que aparece lá na questão do rato é o seguinte: tem primeiro são dois ratinhos, um ratinho. Ele sai dentro de uma caixa cheia de comida, então ele tá empanturrado, tá que não aguenta mais comer, e o outro tá com fome, o outro não tem comida já há algum tempo na caixa dele. Então tem um rato faminto e outro com fome. Eles colocam, um rato faminto e um outro empanturrado. Eles colocam esses dois ratos em gaiolas idênticas, e essas gaiolas, elas têm um piso de metal que pode dar choque neles, tá? O primeiro rato com fome, ele tem ali o estímulo da fome, né? Ele tem a necessidade de se alimentar, e ele acaba descobrindo então como funciona o mecanismo que tem dentro da gaiola que dispensa a comida para ele. Então ele baixa uma alavanquinha e ganha comida. Tá? Então ele acaba aprendendo como usar a alavanquinha, ele acaba primeiro sem querer, depois ele ajusta até que chega um ponto que ele usa perfeitamente a alavanquinha, sem nenhum tipo de comportamento desnecessário. Tá? Ele vai ajustando. O outro que está empanturrado, ele fica dormindo, porque ele não aguenta mais comer, ele está dormindo, não tem necessidade nenhuma. Ele dá uma olhada na gaiola e dorme. Tá? E aí, o que eles começam a fazer? Eles começam a dar choque no rato. A priori, pelo que dizem no vídeo, é um choque que não chega a doer, mas causa incômodo. Tá? E aí eles usam o choque como estímulo para fazer o rato se mexer, entende? E dando choque, eles conseguem então fazer o rato aprender a acionar uma alavanca ou aprender a rolar uma rodinha que está presa na parede. Ou seja, quando ele aciona a alavanca ou mexe na rodinha, ele para de receber o choque. Então, nota que são dois estímulos que são utilizados, um da recompensa e outro da punição. E esses dois estímulos levam o animal a iniciar a sair da zona de conforto, né? E ele começa então a interagir com o ambiente dele até que ele, de tal forma que aquele estímulo ou da recompensa que se vamos dizer assim, se fortaleça, né, fique mais forte. Então ele consegue receber aquela recompensa cada vez mais rápido. Ou que o estímulo da negativo, da dor, digamos assim, né, do choque, lhe seja retirado. Ah. Então, essa é a essência do que o Lenier coloca nesse livro. Tá? Uhum. E aí, ele disse o seguinte, que é exatamente isso que as redes sociais fazem com a gente. Essa é a essência do livro todo, tá? Por isso, ó, spoiler, tá? Ele diz que exatamente é isso que as redes sociais fazem com a gente. E aí, pra gente ter... Ele cita um vídeo que a gente nós já citamos aqui mais de uma vez quando falávamos do Facebook, né, Guilherme? Uhum. Uma fala do ex-presidente fundador do Facebook, que é o Sean Parker. E ele cita o texto, a fala dele no livro. Vai ter um link para os vídeos, para o vídeo também, para vocês poderem assistir. Ele diz o seguinte... Tá. O Sean Parker, tá? Citado no livro pelo Lanier. Precisamos lhe dar uma pequena dose de dopamina de vez em quando, porque alguém deu like ou comentou em uma foto ou uma postagem, ou seja lá o que for. Isso é um circuito de feedback de validação social. É o ratinho ganhando comida porque ele tá agindo cada vez mais, tá conseguindo acionar a alavanca da maneira mais, cada vez mais rápida, tá? E ele continua, exatamente o tipo de coisa que um hacker como eu, Sean Parker, inventaria, porque explora uma vulnerabilidade na psicologia humana. Os inventores, criadores, eu, o Mark Zuckerberg, o Kevin Systrom no Instagram, todas essas pessoas tinham consciência disso. E fizemos isso mesmo assim. Isso muda a relação de vocês com a sociedade, uns com os outros. Isso provavelmente interfere de maneiras estranhas na produtividade. Só Deus sabe o que as redes sociais estão fazendo com o cérebro de nossos filhos. Tá? Deixa só um comentário aqui, Vinícius. A questão da produtividade me chama muita atenção, porque eu acho que nós, sociedade, né? E essa é uma questão interessante, né? Esses comportamentos que a gente vê e que critica, né, não é uma questão que você está criticando aquelas pessoas, não, é um comportamento social, ou seja, a sociedade de maneira geral foi tão influenciada por essas práticas que estes comportamentos sociais agora não apenas estão meio que normalizados, mas como são aceitáveis de um ponto de vista, ele tem a ver com outros argumentos ali, né? Que hoje é uma coisa completamente aceitável você estar conversando com uma pessoa enquanto ela fica mexendo nas redes sociais, né? Que pra mim ainda parece um certo desrespeito, assim, ou pelo menos algo estranho, né? Uhum. Você tá falando com alguém e essa pessoa não está prestando atenção em você. Enfim, não é pra citar ninguém aqui, mas às vezes eu já tenho em certos ambientes que eu participo em que às vezes a gente tá conversando com as pessoas... Eu acho até que eu comentei isso ou não, mas se comentei, repito aqui, né? Tá conversando com a pessoa tá mexendo nas redes sociais, aí você vê que ela não tá prestando atenção e você para de falar no meio da sua conversa. Uhum. E a pessoa não te diz nada, entende? Ou seja, essa coisa da questão do que tá fazendo com o cérebro das pessoas e também na produtividade, eu acho que é muito presente. As pessoas também não conseguem mais se concentrar, né? É verdade. E como elas não conseguem mais se concentrar, você tem grupos de zumbis quase sempre. As pessoas não conseguem mais fazer as suas atividades, porque esse vício na dopamina, esse vício no que vem depois, né? No feed rolando sem parar, faz com que você não consiga imergir com profundidade nas coisas que realmente precisam dessa concentração. Eu acho que esse é um dos aspectos muito importantes e que é muito relegado, né? Esse papo aí de multitasking é a maior bobagem, que né? A gente não é multitasking, o computador é, mas a gente não. É, para ser multitasking, tu tem que ter uma capacidade bem afiada, né, de tirar a atenção de uma coisa e colocar em outra e fazer essa mudança de contexto. Né? Uhum. Só que isso é bem difícil de fazer e muitas vezes a gente, vamos dizer assim, se usa como desculpa para falta de atenção essa questão do multitasking. E é bem diferente, ou seja, cara, eu sinto isso na pele com alunos e eu vejo isso... É difícil... o cara conseguir fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e realmente fazer direito essas coisas, tá? É bem, bem discutível isso. Mas enfim, ele cita ainda na sequência, Guilherme, e eu tô sendo bem textual aqui nesse início, pois agora vou passar problema. Bem mais rápido os próximos itens lá. É, uhum. Ele cita na sequência o ex-vice-presidente de crescimento de usuários do Facebook, que é o Chamapalliapitiya, que ele cita no livro, e de novo, ele está lá no vídeo que vocês vão encontrar no show notes falando isso, entre outras coisas mais bizarras ainda. Ele diz o seguinte, né? Criamos ciclos de feedback de curto prazo impulsionados pela dopamina que estão destruindo o funcionamento da sociedade. Tá? Basicamente, o ratinho baixa a alavanca, ganha comida. Baixa a alavanca, ganha comida. Toma choque, ele faz a rodinha girar para o choque. Rápido. Tá? E ele fala aqui, cita a dopamina, que é a substância que nos dá o prazer, né, no cérebro. Nenhum discurso civil, segue o chamar, nenhum discurso civil, nenhuma cooperação, apenas desinformação e inverdades. E não é só um problema americano. Não se trata de anúncios russos. É um problema global. Sinto uma culpa tremenda. Acho que, no fundo, todos nós sabíamos, embora tenhamos fingido que provavelmente não seríamos surpreendidos por nenhuma consequência ruim. Acho que, bem, bem lá no fundo, nós meio que sabíamos que algo ruim poderia acontecer. Então, neste exato momento, nos encontramos em uma situação realmente ruim, na minha opinião. Isso está erodindo o alicerce de como as pessoas se comportam umas com as outras. E não tenho nenhuma solução boa. Minha solução é: não uso mais essas ferramentas. Não uso há anos. Olha, são duas pessoas que trabalharam no Facebook e assumiram cargos importantíssimos dentro do Facebook. E eles estão falando de uma maneira geral das redes sociais, colocando essa visão, que é justamente por onde o Lanier pega. Tá? Então, eu acho que, para início de conversa, a gente tem que se preocupar, a gente tem que... Isso aqui tem que chamar a atenção. Olha, eu não sei se eu tenho que sair das minhas redes sociais ou não, mas eu tenho que saber... Isso aqui eu tenho que saber. Eu tenho que ter noção de que isso está acontecendo. Eu não posso fingir que isso aqui não é um fato. Achar que as redes sociais... Não, a rede social é uma coisa legal, porque, né, não tem nada por trás, nenhum interesse por trás e coisa parecida. Então... Não, neutra. Ele fala aqui sobre livre-arbítrio, né? Você está perdendo o seu livre-arbítrio. Sim. E eu acho que isso é muito, muito presente. E eu também já comentei isso, mas acho que se encaixa bem nesse ponto, que é a própria questão das compras que a gente faz, né? Eu hoje mesmo te indiquei um produto lá que você... tô procurando mesmo. Acho que é legal, talvez compre. Mas a gente tende a, cada vez que começa a querer comprar uma coisa, pesquisar aquilo na internet. E você não sabe como esse ciclo de pesquisas e resultados te dão, como eles são organizados. E a gente sequer consegue saber se nós compraríamos de fato aquilo se nós não tivéssemos a internet ali para nos... Claro, tem o aspecto positivo, você vê avaliações e tal, né? Vê como funciona, vê o vídeo do produto e tal, isso é bem legal. Mas, ao mesmo tempo, qual é o efeito, de repente, das propagandas que ficam te perseguindo, né? Então, essa própria ideia da questão do comércio, ela é muito impactada pelas redes sociais. Sobretudo pelas pessoas que não usam bloqueadores de ads, né? Exato. A gente até usa, é menos afetado, mas basta você pegar um celular ou um computador de pessoas que não usam bloqueadores de ads e você se assusta, é uma outra internet. Né? Exato. E até coloca, Guilherme, que ele não gosta nem de chamar de o pessoal que faz... quem faz propaganda em redes sociais, né? Que faz pesado, que usa o mecanismo de propaganda nas redes sociais de fato, ele não gosta de... Não são anunciantes, são manipuladores. O que ele coloca é que a grande sacada dessas redes sociais, como o Facebook, ele cita ainda o Twitter até certo ponto. Twitter. Que mais? O YouTube. O Instagram, que é do Facebook, WhatsApp, essas coisas mais, eles dizem que a ideia dessas ferramentas é, de alguma maneira, modificar o teu comportamento. Produzir vício e modificação de comportamento. Essencialmente é isso, tá? E a ponto de te fechar dentro, de te trazer, ou seja, te trazer para dentro de uma estrutura, que seria a rede social, e te trancar dentro dela. De tal maneira que tu não consiga, tu colabore com ela e tu não consiga sair dela. Então, por exemplo, ele cita essa questão adiante no livro, eu não vou mais seguir a estrutura de capítulo, agora vou saltar um pouco de um lado e pro outro, tá? Ele coloca assim, como é que tu vai trocar de uma rede social para outra se todos os teus amigos estão na... que estás hoje. Então, tu não tem como sair da rede social e levar todos os teus amigos contigo para uma outra. Tu pertence à rede social. Tu fica fechado nela. Não consegue mudar. Que é o lock-in, né? Que é o lock-in, que é exatamente. Então, isso é um problema. E ele coloca, chama atenção pro dinheiro que o Facebook e o Google recebem, por exemplo, que são bilhões de dólares, né? Pouca grana. E assim, olha, esse dinheiro vem de pessoas, vem de empresas, vem daqueles que querem mudar o teu comportamento. E se eles estão investindo tanto assim, é porque eles estão tendo bons resultados, nas palavras do Lanier. Então, isso fecha, inclusive, com aquele estudo que a gente sempre cita aqui, que o Facebook fez de contágio emocional em massa, esse tipo de coisa, tá? Ele fala várias vezes no livro sobre esse estudo do contágio emocional em massa, e ele diz em determinado momento que o Facebook deliberadamente trabalhou para te deixar mais triste, somente para mostrar que ele podia. Na verdade tem isso, e tem o que ele coloca o seguinte, no final das contas, ele coloca bem claro isso, tu não tem pessoas más, né, essencialmente um programador mau lá, eu vou fazer um negócio pra não sei o quê. Tu tem uma série de algoritmos que tentam avaliar o que tá acontecendo na rede, e ele começa a fazer, esse algoritmo começa a tentar se adaptar pra ajustar... A interação pra ti, a tal ponto que tu se envolva mais na plataforma. E tu lembra daquela IA que virou nazista? Uma racista, sim, uma nazista, sim. Lembra, da Microsoft, lembra disso? Pois é, o que ele coloca é que ficou fácil pros algoritmos, ou seja, os algoritmos chegaram num ponto que se deram conta, entre aspas, tá? Eles aprenderam, entre aspas, que os comportamentos que geram emoções, os posts, as publicações que geram emoções negativas, de tensão, conflito, etc., é aquilo que traz mais, entre aspas, engajamento, mais vício. E aí, naturalmente, essas coisas são as que mais aparecem. Tá? As que... Então, ele chama a atenção para esse fato, dizendo que, olha... Existe uma máquina, e é aí que ele chama, que é a Bummer, tá? A Bummer. Que é a Behaviors of User Modified and Made into an Empire for Rent. Que em português, comportamentos de usuários modificados e transformados em um império para alugar. E ele coloca que esse Bummer tem 6 partes, né, móveis, tá? A parte A, que é de aquisição de atenção... Então, tu tens que como não tem outra riqueza, assim, tu não tá dando dinheiro para as pessoas, tá? No Facebook, no Google, etc. Então, o que tu dá para elas é a atenção que elas podem conquistar. E os holofotes, como ele coloca, sempre se voltam mais para... Agora, né, é a palavra que ele usa, já avisei antes lá no início do episódio, mais para os babacas. Então, para aquela coisa mais babaca, aquela coisa mais idiota, aquela reação é a que atrai mais atenção. Tá? Então, o primeiro é a aquisição de atenção, que acaba pegando conteúdos que são babacas, e esses conteúdos é que começam a brincadeira. Tá? A atenção natural que a gente tem pro frívolo, né? Tem um podcast que eu escuto que os caras brincam sempre, que tem os anúncios que às vezes aparecem, que é Mulher quase é presa por emagrecer 30 quilos em, sei lá, uma semana. Esse cara clica nisso. E os caras clicam aqueles clickbait, né? Sim. É um troço interessante e que mexe um pouco sobre... Claro que daí não é o babaca, né? Mas como a própria incapacidade que a gente tem de achar bons conteúdos, né? E no ambiente acadêmico isso é muito comum, é muito difícil para os alunos transitar entre tanta informação, porque eles acabam indo no mais fácil de ler, no mais, né? Raramente você vê pesquisas feitas por alunos, assim, que estão começando a estudar, encontrar as melhores fontes. Parece que sempre são direcionados para as piores. Eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? E ele coloca, lembrando sempre nas palavras dele, tá? Não vão me xingar depois. Ele coloca que as redes sociais estão transformando a gente em babaca, justamente por isso. É um dos argumentos. E ele segue aqui ainda. Então, a questão de atenção é um dessas partes. Outra é meter o bedelho na vida de todo mundo. Então, é correlacionar os dados de todo mundo, não só de ti, mas te contextualizar entre as tuas relações familiares, profissionais e mesmo o teu perfil frente às demais pessoas no resto do mundo. Tá? Então, conseguir te encaixar em alguma caixa ou entender em que situação, quando tu comprou tal coisa, onde é que tu estavas e que tipo de coisa que te fez comprar e qual era o teu humor quando tu comprou e assim por diante. A outra é comprimir conteúdo, goela abaixo, ele coloca. Então são os feeds, sistemas de recomendação ou personalização, tá? E a ideia desses feeds, desses sistemas de recomendação ou personalização, o feed do Facebook, por exemplo, é te oferecer estímulos de forma personalizada para modificar o teu comportamento. Aquilo que funciona mais contigo ou com o perfil no qual tu te encaixa ou para mudar um determinado comportamento. Por exemplo, não te fazer ir votar, por exemplo. Deixa eu te dar um exemplo que acontece comigo, né? Eu tenho usado cada vez... Eu falei, esse livro me balançou um pouco assim, para diminuir muito assim, o contato com rede social. Por você chegar, que um dos argumentos é que elas te deixam infelizes, né? E de fato é isso, você chega no final do dia assim, quase como uma ressaca, né? Todo mundo já passou por uma ressaca e sabe daquele sentimento, aquele gosto ruim na boca, aquela sensação ruim. E eu acho que a gente chega às vezes no final do dia com uma ressaca de redes sociais, né? E o Facebook, ele tem um comportamento interessante. Eu escondo meu feed e quando eu quero ler alguma coisa, eu vou direto na página. Quero ver o que o fulano tá falando, né? Em geral, questão de tecnologia, assim, leio um pouco o cara. E aí ele percebe que eu leio mais aquele cara, aquelas pessoas ali que eu mais sigo. E ele começa a me mandar, quando eu fico muito longe, ele começa a me mandar e-mails. Ah, olha só o que o fulano tá escrevendo. Porque ele sabe que eu tô interessado em ler o que aquelas pessoas escrevem, né? Ou seja... Ele vai te direcionando esse comportamento, a questão de aquisição de atenção, quando você sai, ele tenta te trazer de volta o tempo todo, né? Ele volta com a própria questão de mexer com a tua liberdade, né? Ou seja, você está perdendo literalmente a capacidade de livre-arbítrio, né? Que é o primeiro... Enfim, primeiro argumento dele. Mas toca, continua, Vinícius. Está explicando o Bummer aí. Então, a questão da atenção... Meter o bedelho na vida de todo mundo, comprimir conteúdo para te dar uma experiência individualizada para modificação do teu comportamento, direcionamento de comportamento, então engajar o usuário, entre aspas, ele coloca, tá? Ele, com as palavras dele, muitas vezes com iscas de forte apelo emocional, levando ao vício. As pessoas não percebem como estão sendo manipuladas. E o penúltimo aqui, embolsar dinheiro ao deixar que os maiores babacas ferrem secretamente todas as outras pessoas. Então, essa máquina de modificação de comportamento em massa, ela é alugada para gerar dinheiro. Olha que interessante aí. Claro que ele tá exagerando aqui, mas certo, ele tá usando palavras fortes pra caramba. Fortes, né? Babaca e não sei o que e tal, embolsar dinheiro. Ele tá sendo bem coloquial aqui. Mas, na essência, cara, é isso que eles estão fazendo, porque... Ou seja, o cara paga pra... essas plataformas ganham grana porque elas são capazes de não só influenciar, não é uma simples propaganda que a gente vê na TV. Ela consegue direcionar a pessoa, o comportamento dela, para que ela puxe a alavanquinha para receber comida. Ou que ela gire a rodinha para não tomar choque. Então, se não tiver pagando em dinheiro uma plataforma Bummer, o cliente precisa abastecer com dados para não ser esmagado por ela. Uhum. Então, por exemplo, pegar o nosso próprio podcast, Segurança Legal. Tá? Uhum. A gente não paga pro Facebook. A gente já pagou para fazer anúncio no Facebook, mas nunca funcionou. Para uhum. nós, pelo menos, nunca funcionou. A gente fez errado, pode ser também. Ah. Provavelmente a gente fez errado. É, então o que a gente faz? Embora a gente não tenha mais colocado tanta coisa no Facebook assim do podcast, tu tens que produzir conteúdo para ganhar visibilidade. Então, ou tu paga com dinheiro, ou tu paga com o teu tempo abastecendo ela com dados. Tá? Ou tu fica de fora. Tá? E que é um pouco o paradigma do próprio YouTube, né? É como é difícil a gente receber atenção com os nossos vídeos no YouTube, né? Sim, sim. E quando se você vê os que estão em alta, né? Os canais que estão em alta, os mais acessados, são coisas curtas, desimportantes, né? Com muitos apelos, assim, né? Tem muitos youtubers que conseguem receber isso, né? E quando você quer fazer algo um pouco mais profundo, você não recebe tanto atenção, assim. É delicado, né? Isso é condicionamento, né? É, e por último ele cita a última parte móvel aqui da 6, que são as multidões falsas e sociedade falsificadora, que são os bots que ficam divulgando coisas, né, promovendo coisas, dando atenção para coisas que de forma artificial, né, que não é orgânica, uhum, e a gente tem inteligência artificial e outras coisas mais aí que ficam, a gente tem empresas, né, que ficam vendendo seguidores, tem... Ele chega a citar, o Lanier chega a citar no livro, e ele cita algumas referências nesse respeito, que tem empresas que não existiriam, ou seja, elas, não que elas sejam as que vendem serviço de bot ou coisa parecida, mas elas só tem bots acessando elas, entende? E elas existem por causa dos bots. Então, a gente tem uma falsificação... O Twitter tá assim, né? É, a gente tem uma falsificação no sentido de que tipo de informação é realmente relevante. Tá? Uhum. Então, assim, é bem delicado isso. Essa máquina está para aluguel, tá? E ele faz uma diferença, e eu paro por aqui de falar nela, e tu pode trazer outras coisas aí, Guilherme. E coloca assim, o Netflix... Por exemplo, não é bummer. Por quê? Porque o Netflix ele tá fazendo isso, segundo ele coloca, tá? O Netflix tá fazendo recomendação não sendo pago por alguém, tá? Ou seja, tu paga o serviço Netflix e o Netflix tá montando recomendações em cima daquilo que tu assiste, do que o pessoal tem visto e tal, mas não com o objetivo de modificar o teu comportamento. E ele coloca que... Não sei. Não, tô bem. Eu tô colocando aquilo que ele falou. Sim. Um exemplo, né? E ele coloca que se não há alguém pagando para modificar o teu comportamento, isso não seria bummer. Então, sim. Então seria... não tem alguém pagando ali para modificar teu comportamento. Tu paga o serviço, tá usando o serviço, e eles estão te montando recomendações em cima daquilo que tu tá assistindo ali. Eu acho, Vinícius, tem outros pontos aqui também que tu destacou, mas eu acho que pode continuar falando, sim, não tem problema. Ele diz que as redes sociais te tornam babaca, minam a verdade e transformam o que você diz em algo sem sentido, né? A questão do babaca eu ligo um pouco sobre um outro argumento ali que eu quero trazer depois, mas acho que... E as que minam a verdade também, que é o grande problema das fake news, né? E eu creio que a gente não estaria falando hoje sobre fake news se não fossem as redes sociais, né? E como elas são muito complacentes com esse fenômeno, claro, porque fake news traz engajamento, né? Então elas não estão muito interessadas, aparentemente, na qualidade do conteúdo que lá está. Claro, dizem que estão, conteúdos muito, né, criminosos, tem certas políticas lá, mas... A despeito de toda a evolução com inteligência artificial e tal, de repente o Twitter não consegue lidar com o problema dos bots. E aí a questão é, ele não consegue porque não consegue, porque não há meios técnicos para isso, ou ele não consegue porque não tem interesse, visto que esses bots alimentam um engajamento de ódio, por exemplo. E essa questão é interessante, né? O ódio, ele fala várias vezes isso, o ódio tem um poder muito grande de engajar. E a gente costuma dizer, nossa, a nossa sociedade está muito polarizada. E discursos de ódio, ele diz isso também. É, pessoas que antes não falariam essas coisas que falam, de repente se sentem incentivadas a agir meio que num comportamento de manada, porque, né, aquilo aos poucos, ele dá um exemplo de movimentos de populações negras nos Estados Unidos que tem um aspecto positivo das redes sociais, porque... eles conseguem um meio para se manifestar que antes eles não tinham, mas ao mesmo tempo que esse aspecto é positivo, aquela indignação deles acaba sendo capturada e faz com que outros grupos de ódio surjam, porque daí você cria uma espiral entre o grupo de ódio atacando as populações negras se defendendo, né? E ao mesmo tempo a Bummer qualificando todo mundo, a Bummer conseguindo saber o que faz com que você fique mais engajado. Na plataforma. Sim. Né? E basta a gente ver no YouTube quanto canal tem de gente falando bobagem, né? Gritando e falando palavrões e não sei o que, que acaba. São os babacas que ele chama, que ele diz que acabam, que chamam a atenção e acabam sendo uma parte dessa máquina, né? Inclusive, Guilherme, um trecho que eu citei ali, ele coloca uma coisa que a gente tá vivendo, né? Ele coloca assim, ó, na Bummerlândia, parece que cada pequeno comentário ou se torna uma competição por completa invalidação e destruição pessoal, ou todas as pessoas têm que ficar simpatiquinhas e falsas. O exemplo mais óbvio é que o presidente dos Estados Unidos, que aliás ele ataca várias vezes no livro, tá? Sim, eu não gosto do Trump. Não gosto. Viciado em Bummer, o viciado chefe das redes sociais, transforma tudo em uma competição de quem pode destruir uma pessoa de maneira mais implacável com um tweet, ou de quem recebe um bom tratamento em troca de lealdade total. Então, parecido com outros países, hein? Parecido com os países. E ele coloca que, isso está no capítulo do que está nos tornando um babaca, né? Que ele diz que esse aqui é o argumento que mais atinge ele. Porque ele passou por isso. Sabe aquela história do rato recebendo choque, né? Ele tá acomodado e tal. Mas ele começou a participar de fóruns há muitos anos atrás, e ele começou a perceber que ele começou a perceber que nesses fóruns o pior dele vinha à tona. Ele começava a brigar com as pessoas e tinha que destruir o argumento do outro, destruindo o outro, né? E a gente vê, tem estímulo pra isso nas redes sociais. Porque é aquela coisa, tu acaba fazendo, vai ajustando teu comportamento. Então, pra te ganhar aquele like, pra te ganhar as visualizações, pra te ter mais gente interagindo contigo e tu se sentindo bem com isso, talvez pode chegar até a ganhar dinheiro com isso, mas a maior parte das pessoas não ganha dinheiro com isso. A maioria não ganha nada. Claro. Ela ganha atenção, ela ganha dopamina, ela vai ajustando o comportamento dela de acordo com aquilo que mais te chama atenção. Então, se é ficar xingando, se é ficar gritando e não sei o quê, ela tende a fazer cada vez mais isso. Então, se ela ser mais ácida, mais crítica, falar palavrão, entende? Ela acaba reafirmando aquela forma dela agir. E é nesse sentido que ele diz que transforma a pessoa num babaca, né? Exatamente. Ele faz um comentário sobre podcasts ali faz. Em determinado momento, né? Faz, esse eu fiz questão de destacar, óbvio, né, Guilherme? O cara faz um elogio aos podcasts aqui e faz um alerta aos ouvintes de podcast, que nós também somos ouvintes de vários podcasts, né? Eles dizem o seguinte, que as redes sociais, isso está no capítulo que fala sobre as redes sociais transformarem aquilo que a gente diz em algo sem sentido. Tá? Por quê? Tu fala alguma coisa no Twitter, tu grava um vídeo curto, tu escreve alguma coisa na internet, a coisa vai tão rápido. O que tu falou, o que tu escreveu, ele é descontextualizado e recontextualizado. Posso dizer essa frase, essa palavra, Guilherme? Pode, claro. Sim, sem dúvida. Pelos algoritmos, tá? E, gente, muito cuidado, tá? Não pensem aqui em paranoia, tá? Vocês vão ouvir um episódio, nós vamos gravar sobre isso com um cara bem interessante. E Que vocês vão ver que isso não é uma paranoia doida, tá? Então, os algoritmos vão recontextualizar aquilo que tu criou dentro de outras, um cenário com várias outras informações, a fim de capitalizar a atenção do usuário e conseguir, mudar o comportamento dele. Uhum. Certo? Então, é esse o objetivo. Então, aquilo que tu falou, curtinho, aquilo se perde num mar de coisas. Tá? Uhum. Aquilo o pessoal ouviu em seguida já tá em outro vídeo, já tá em outro texto, já tá em outro tweet e perdeu o sentido daquilo que tu falou. Tá? E aí ele diz o seguinte: tá? Os podcasters são pessoas de verdade, conhecidas do ouvinte. Os podcasts são episódicos. Os podcasts são episódicos. Portanto, desenvolve uma sensação de pessoalidade e contexto. O ouvinte não pode ainda, ele coloca, mudar de um conteúdo de áudio para outro tão facilmente quanto faz com conteúdos visuais, como em um site ou vídeo. Ou seja, a experiência de um ouvinte é mais parecida com a experiência imaginada pelo podcaster do que com o que acontece quando alguém usa um feed da Bummer. E aí ele fala assim, como é que se destrói um podcast? E como é que ele dá o cenário de destruição do podcast que eu não imagino que seja uma coisa impossível, tá? Que seria o seguinte, imagina tu ter uma inteligência artificial em que tu diz assim, eu quero ouvir sobre, pegar uma previdência... Segurança da informação. Previdência, né? Reforma da Previdência. E aí a IA sai catando em tudo quanto é áudio na internet trechos que as pessoas falam sobre isso. Tá? E aí começa a pontuar o que o pessoal mais ouve, aquela coisa toda, extrai esses trechos, junta todos eles num episódio pra ti, mas só aqueles trechinhos que ele encontrou, não os podcasts todos, né? Aqueles trechinhos, aquelas coisas fora de contexto, digamos assim, aquele contexto mais completo. E você poderia ainda chegar num ponto que você escolhe com que voz você quer ouvir aquela narração. Tanto pode ouvir com a voz do fulano, a voz do Beltrano, do teu artista favorito. Né? E isso destruiria os podcasts, acabaria, traria pro podcast justamente esse funcionamento do resto das redes que a gente tem por aí. E ele coloca assim, ó, os podcasts ainda dependem de assinaturas e lojas de aplicativos. Então mantém uma estrutura de pessoa para pessoa. E não uma estrutura de pessoa para público, algoritmo manipulador oculto. Tá? Aproveite os podcasts enquanto for possível, ele diz. Por favor, permaneça alerta. E se os podcasts forem arruinados, pare de fazê-los e de ouvi-los. Por ora, lembre-se de que você tem apenas a mais tênue conexão com o significado das coisas que acrescenta ao monstro Bummer. Então, galera, vamos ouvir podcast. Vamos ouvir o Segurança Legal. O podcast, ele me traz uma certa conexão mais duradoura com algo, uma atenção mais duradoura em um determinado assunto que eu não tenho com a rede social. Né? O podcast, para mim, ele está mais próximo de ler um livro, onde você não se isola, mas você fica por mais tempo pensando em algo, que é o que essa capacidade que a rede social nos tira. Né? Eu vi que tem um artigo, até posso colocar no show notes do New York Times, que fala sobre o vício digital. E, na verdade, a forma de sair desses vícios digitais seria curas analógicas. E uma dessas curas que ele coloca é você ouvir que é uma coisa que eu me lembro que eu fazia com meu pai quando era criança. A gente sempre gostou muito de música, então a gente sentava no sofá para ouvir um disco. Eu comprei o disco, vamos ouvir esse disco. Então a experiência era, você sentava no sofá, colocava o disco e ouvia todo o disco. E comentava ali, né? Mas você estava ali parado ouvindo uma música, ou seja, você estava com a sua atenção direcionada para uma coisa. E o que o pessoal diz para o vício digital é você ouvir um disco do início ao fim. Pare e escute um disco do início ao fim. Somente isso. Isso seria uma das formas de terapia para você lidar com o vício digital e com essa questão da torrente de informações, né? E eu acho que o podcast tem um pouco disso, sabe? Ele não fala isso no livro, né? Mas acho que fazendo um link aqui com outro assunto, eu acho que o podcast nos traz uma reconexão. Por isso que eu não gosto, e eu sempre... Perdoe-me por dizer isso, mas eu nunca gostei muito da ideia do Segurança Legal estar no Spotify, sabe? Eu sei que tem gente que vai lá, escuta e tal, mas você está entrando numa máquina de bummer, né? O Spotify é uma máquina de bummer. Então, eu acho que tira um pouco dessa experiência mais autêntica, assim, de você ter o feed, ouve o feed, não tem ninguém vendo. Claro, você vai ter o seu aplicativo ali, que eventualmente pode lhe mostrar propaganda, mas... Teu aplicativo de... Você escolhe ouvir aquilo, recebe aquilo e acabou. É uma coisa mais direta, como ele coloca mesmo, né? Vamos esperar que isso não ocorra, o fim dos podcasts, né? Sim, não. Tá louco, né? Uma coisa que ele fala aqui que me chama bastante atenção e eu acho que tá bem... Eu tô incomodado com essa... Eu tô falando várias vezes aqui do Twitter, né? Eu realmente tô incomodado no que o Twitter se tornou. E um dos argumentos que ele fala é como as redes sociais acabam com a nossa empatia, né? E eu acho que isso tem um pouco a ver com o efeito da tela, né? Você não vê a pessoa do outro lado num primeiro momento, né? Uma primeira questão. Mas uma primeira questão é você não vê o rosto da outra pessoa, você não está frente a frente da pessoa. E muitas vezes as pessoas dizem coisas nas redes sociais que evidentemente não diriam se estivessem frente a frente com outra pessoa. Mas essa questão das bolhas, e ele fala dos mundos privados, afeta muito a forma como a gente interage uns com os outros e também faz com que a gente ignore o outro e acaba com a empatia. Uhum. Né? E se a gente for falar em empatia, basta você ler Facebook, Twitter, que você vai ver um show de falta de empatia. Total. Né? E isso tem a ver um pouco com a questão política que ele diz, que as redes sociais acabam com a possibilidade de fazer política, que é um efeito que a gente não imaginava, né? Com o início da internet, a gente pensava a internet como uma grande arena pública de discussão, né? E a própria questão do mercado das ideias, né? Que o próprio Douglas Dunin falou isso, é um negócio que com a internet fica meio... Porque, de repente, o discurso ele foi capturado pelas grandes máquinas de banner. Sim. E quando esse discurso é capturado... E toda a lógica gira em torno de obter mais engajamento, não importa a qualidade do discurso, importa o engajamento. E aí faz com que os piores discursos e as atuações com menos empatia nasçam aqui, né? E assim, floresçam. Não é esse o melhor verbo, porque florescer é algo positivo, né? Mas nasçam nesses ambientes. Florescer, né? Então, é algo positivo, mas tem isso que floresce. Então, tu pode usar floresça nesse sentido. Posso usar, né? Pode. Ele fala em determinado momento aqui como os algoritmos se aproveitam de preconceitos latentes para engajar cada vez mais os usuários. Fica difícil para as pessoas entenderem umas às outras quando esses preconceitos são usados pelas redes de engajamento. E isso me chama muito a atenção. Ele diz que o mundo de Bummer nos faz parecer loucos uns para os outros. E com a polarização política isso é muito frequente, porque a gente acha que o outro lado tá louco, o outro lado acha que a gente tá louco, e às vezes a capacidade de diálogo acaba com duas, e às vezes dois grupos de pessoas muito inteligentes, inclusive, achando que o outro está completamente errado. Uhum. Isso é a questão da empatia, né? A falta de empatia e a falta da possibilidade, uma coisa que a gente tem perdido, né? Aconteceu agora com essa enchente no Rio. Não sei se tu viu essa notícia. Sim, sim, sim, sim. Da mulher com a menina, mulher com a filha de 3 meses, estava num restaurante, né? E aí começou aquela enchente absurda, vocês viram nos jornais aí. A mulher não tinha como sair com uma criança de 3 anos numa enchente, né? E o pessoal do restaurante, não, você vai ter que sair, não pode ficar aqui, você vai ter que ir embora. E a mulher se desesperou e acabou conseguindo lá pelas redes sociais, olha só aqui. Uhum. que curioso. Conseguiu uma ajuda lá, enfim, nem tudo está perdido dentro desses ambientes, é claro, né? Mas... e sabe que o Lanier também coloca isso, né, Guilherme? Que a gente tem coisas muito boas que acontecem através das redes sociais. Claro. O grande problema é realmente... É a forma de financiamento dessas redes. Uhum. É como se ganha dinheiro com isso. Ele disse que se sentiria muito bem em poder pagar para sair disso. Né? Então essa questão da empatia me parece muito presente, assim, e eu observo isso com muita, pelo menos na minha interação, com muita intensidade, assim. Você às vezes não acredita que aquela pessoa que você conhece está dizendo ou defendendo essa ou aquela prática, que você observa, pelo amor de Deus, isso é a maior falta de empatia, de você não se colocar nos sapatos do outro, né? E esse é o tipo de engajamento, né, o engajamento de ódio, o engajamento agressivo que mais rende, e todo mundo sabe disso aí, né? É que tá, a ideia é gerar um conflito de todo mundo com todo mundo. E tu chega num ponto que acontece aquela história que o pai falava. Quando começa os dois bater boca, os dois perderam a razão, acabou. Não tem mais essa. Ah, mas ele que tá. Não importa. Vocês estão batendo boca, os dois perderam. Então, isso é explorado, né, nessas redes, né? Sem dúvida. E tem a ver também com a questão das redes, né, nos deixarem mais infelizes. E é interessante porque justamente o contrário do que é o discurso, do que é a retórica das redes sociais. Ah, vamos criar o Facebook, não quero criar um mundo mais, cada vez mais conectado e melhorar a experiência. Na verdade, é mentira, né? E a grande verdade... É como um pouco o uso de drogas, né? Ele fala lá... num determinado momento sobre o uso de heroína, né? Que ela te dá uma explosão de satisfação num momento e acompanhada logo depois de uma descendente... Vertiginosa. Sensação ruim, vertiginosa, né? Sensação ruim que vem logo depois. Um retrogosto ruim. Uhum. E é isso que eu particularmente sinto com muitas redes sociais, né? Quando você passa muito imerso naquilo, você chega depois com um amargo, você fica com a boca amarga, sabe? E essa infelicidade, e isso é interessante ao longo de todo o livro, ele traz vários estudos, embora ele não se aprofunde, ele não analise os estudos, ele traz estudos mais para tal coisa acontece, ele traz. Então tem muitos estudos, um deles aqui é que como o uso de redes sociais diminui o tempo familiar. E eu logo me lembro da Sherry Turkle, que ele fala na Sherry Turkle e recomenda que se leia a Sherry Turkle, que a Sherry Turkle fala no Reclaiming Conversation, na questão dos espaços sagrados, né? Então, olha, na mesa nós não vamos usar celular, porque a gente tem que se reconectar, tem que, né, reclaim, né, retomar a conversa e tal. Então, há estudos que demonstram exatamente isso, sobre como as pessoas diminuem seu tempo familiar, de convivência familiar, ou até mesmo de meninas que se mutilam pela ansiedade gerada nas redes. Tem os dois links aqui, a gente pode colocar depois. Ou seja, a ansiedade é tão grande que elas partem para mutilação. E há outros estudos ainda que ele não cita, mas a questão do próprio Instagram, como o Instagram diminui a autoestima de mulheres, e como propaga, né, parece que há de pior sobre tendências de, enfim, de corpo perfeito, aquela coisa toda, que não é uma coisa que as redes sociais criaram, mas que se aproveita, né? Ou seja, você fica mal, você vê aquilo e você no final das contas fica mais infeliz. Só que os efeitos numa rede social, eles são muito mais intensos do que uma revista. Exatamente. E você não, a questão é que você não consegue sair, né, pelo lock-in, você fica, você não... Ah, eu não tenho Instagram, mas as pessoas que usam Instagram, eu noto que elas são bem... Elas gostam muito daquela rede, assim, né? Guilherme, eu te dou um exemplo, cara. Lendo esse livro, cara, eu cheguei assim, não, vou acabar com as contas, né? Do Facebook, por exemplo. E tu sabe que eu não saí? Eu não acabei com a conta? Sim, não acredito. E te digo por quê. Se quem quiser olhar o meu Facebook, pode olhar lá. Vocês vão ver que tem, assim, tem mínima coisa... Eu pensei que tu ia dizer que não era pra ver teu Facebook. É privado. Sim, tem mínima coisa, assim, de cunho mais pessoal. Eu tenho ao longo do tempo, vocês vão ver que é mais o podcast, a divulgação de algum evento, alguma coisa isso, assim. Isso, é o que eu uso. Tá? E deu, eu me limito a isso. E teve assim, o que me fez não sair do Facebook é o lock-in, aquele problema, tá? As pessoas estão todas, tem um monte de gente lá, né, cara? Tá todo mundo lá. Tinha que fazer a divulgação aqui de um treinamento que ia acontecer numa entidade sem fins lucrativos, tá? E o pessoal me pediu: Vinícius, faz a divulgação, eu trabalho como voluntário nessa instituição, daí não, beleza, eu vou fazer a divulgação. Daí fui na rádio aqui na cidade e resolvi largar um vídeo lá no Face. tá? E no Instagram. Cara, quase todo mundo que veio pro curso veio pelo vídeo. Pessoas aqui da cidade, entende? Aqui da volta. Sim. Aqui nós estamos falando de 3 de maio, entende? 3 de maio, interior do Rio Grande do Sul. No noroeste do estado. Então, é complicado porque é perverso o esquema, né? Porque ele é aquela coisa assim, se fosse uma coisa 100% ruim, seria fácil tu sair fora. Tá? E o Lanier, ele cita isso no livro, tá? Essa questão do... A pessoa que é abusada em casa, entende? Abusada, não digo necessariamente sexualmente, mas abusada em termos de violência, entende? Ela é abusada, assim, tu bate, mas afaga. Saca? Sim. Aquele efeito, a gente ouve falar bastante das mulheres que acabam sofrendo violência física. Sucumbindo, né? Violência física. Sucumbindo ao agressor. Né? E elas se submetem ao agressor. Ou seja, mas assim, vai denunciar, mas ao mesmo tempo assim, mas ele disse que vai melhorar, entende? Que não vai sim, mais. Se submetem não porque querem, mas sim porque estão envolvidas num exato, relacionamento. Exato, é uma coisa complicada, muito delicado isso. E a psicologia explica isso, e nota que todo documento do que o Lanier coloca, ele não é técnico, ele é psicológico. Embora seja um livro de opinião, É um livro de opinião, que fique bem claro. É um livro de opinião, sim, é um livro de opinião. Mas ele se apega muito às questões psicológicas, comportamentais, e não tanto às questões tecnológicas, digamos assim. E justamente isso, essas redes fazem isso contigo, e tu tens coisas positivas acontecendo ali. Não é uma coisa que é ruim a tal ponto de, só tem porcaria aqui, eu vou sair fora, não me serve pra nada isso. Então, isso torna ainda mais perverso o esquema, né? Sabe que ele tem outro argumento aqui, talvez esse seja o que eu mais colocaria crítica, que as redes sociais não querem que você tenha dignidade econômica. E ele toca um pouco na questão da mudança da relação entre capital e trabalho, né? E eu não sei se isso tem completamente a ver, ou tão diretamente a ver assim, com as redes sociais, né? Ele diz, tudo deve ser grátis, mas nós adoramos mega heróis fundadores das tecnologias, né? Ou seja, ele diz que o ambiente lá do software livre e gratuito começa com algo muito positivo, mas aí ele se pergunta, mas como é que os programadores, as pessoas que lidam com isso vão ganhar a vida, já que tudo vai ser gratuito, né? E aí o que ele diz é que, mas eles vão ter que viver numa economia de bicos, eles vão ter que fazer bicos porque eles não vão ganhar royalties, vão ganhar sim sobre serviços, né? Então, ele parte desse pressuposto, ele parte dessa questão da gratuidade aparente e sobre como esse modelo, que eu não sei, né, se é exatamente isso, mas como esse modelo está empurrando as pessoas para até para o fim de uma série de profissões, né? E ele classifica, por exemplo, o Uber, que não é uma rede social, mas seria também uma máquina de bummer, né? Segundo ele. Ele diz o seguinte, você deve aceitar que algumas pessoas serão donas do Uber e algumas delas se tornarão oligarcas odiosos, enquanto motoristas terão menos estabilidade do que os taxistas tradicionais e os passageiros serão espionados de maneiras humilhantes. Né? Basta lembrar sobre como o Uber, depois de 5 minutos que você terminava a corrida, ele continuava ainda te seguindo. Então, mas o ponto aqui é que ele diz que como as pessoas estão viciadas nesse modelo de negócio do aparentemente gratuito, sendo pago com dados pessoais, essa retroalimentação de empresas que estão completamente inseridas nesse modelo, e ele fala Google e Facebook, o que ele acaba dizendo é que outros modelos acabam nascendo nessa tônica, né? Ou seja, por que você não tem um aplicativo, né, em que, por exemplo, você reparte também os riscos da atividade de levar pessoas de um lado para o outro, né, como o Uber? Por que você não tem um aplicativo que reparte os riscos, eventualmente, de acidentes entre todos os motoristas? Não seria interessante isso? Né? Você tem um cara lá que eventualmente dirige Uber e quebra o seu carro. Né, ele não tem dinheiro. Por que não repartir esses custos entre todos, já que todos estão sujeitos ao risco? Né? Tu poderia ou diluir mais ou isso, menos. Né? Poderia ter um... Diluir, ter claro. Ter meio que um seguro ali para... Exato. Né? Até tem alguns tipos de seguro e tal, mas eu tenho um colega que teve um acidente com um Uber, ele entrou com uma ação e o Uber fez um acordo né, fez o acordo, mas condicionou o acordo com um acordo de confidencialidade, porque ele não queria, o Uber não quer que se crie jurisprudência de que ele é responsável pelos acidentes. Eles queriam é que o motorista pagasse a conta adicional lá, né? Cara. Você tem uma empresa que fica com todos os louros e todos os lucros, não, né? Mas assim, o risco todo você joga para a parte mais fraca. Então, modelos, e aí talvez até o blockchain poderia ser usado, o pessoal que curte blockchain, né? De você conseguir dividir melhor isso de uma outra forma, enfim. É que se viciou nesse modelo de negócio e ele diz que outras empresas, Apple, por exemplo, Microsoft, estão na máquina de bummer, mas não tanto. Agora, ao longo prazo, você tem empresas que, como ele diz, é como um país que só depende do petróleo. Qualquer mudança de paradigma acaba com Google e Facebook. Ele diz, inclusive, assim, se você vive como um influenciador, faz parte de um pequeno grupo, você precisa ter um plano B. Uhum. Porque isso pode acabar também por outro lado. Né? Por fim, aqui, Vinícius, ele fala sobre como as redes sociais tornam a política impossível. E eu acho que o momento atual é auto-evidente. Basta a gente pensar, embora ele não fale aqui, mas basta a gente pensar sobre a questão da Cambridge Analytica, uhum, e sobre como pessoas, alguns experimentos do Facebook, né, a gente conseguiu fazer com que as pessoas fossem votar, fizeram um experimento, uhum, né? Só mostrando um aviso que as pessoas votem mais nos Estados Unidos quando o voto não obrigatório, né? Bom, então se eles fazem, certamente eles sabem exatamente como fazer você votar ou não votar. Ou melhor, não votar ou votar em quem que ele quer que vocês... que as pessoas votem, né? Que foi justamente o que aconteceu com o caso Cambridge Analytica e justamente o que acontece com a própria questão do Steve Bannon, que passa a ser participar muito intensamente de campanhas políticas, justamente porque ele sabe muito bem como usar as redes sociais nesses contextos, né? Então, ele critica isso, ele diz: a máquina de bummer não é de esquerda ou de direita, mas apenas a favor da paranoia e da imbecilidade generalizadas. Facebook prefere candidatos artistas do desastre, de direita ou de esquerda, e ele diz que o algoritmo não se importa se foi feita a compra de propaganda eleitoral ilegal. Ele diz que não importa, o algoritmo quer que as pessoas entrem lá, né? E também aí, para terminar, ou só referenciar, a gente já está chegando no nosso tempo aqui, as redes sociais odeiam sua alma. E ele dá um exemplo lá do Google, de um projeto do Google, que o Google quer resolver a questão da morte, ou seja, quer enviar a consciência das pessoas para a nuvem. Ou seja, se resolver a questão da morte não é o grande problema das religiões, né, a grande questão religiosa, ele diz que até isso as redes sociais, as empresas bummer que gostariam de resolver, ele disse até que as religiões deveriam cobrar direitos autorais do Google por eles quererem resolver isso. Cara, né? Tudo é inteligência artificial, e no fim ele diz: inteligência artificial é uma fantasia. Hoje tudo é inteligência artificial, até soluções simples para resolver problemas se tornaram inteligência artificial. Eu não lembro agora de onde foi, Guilherme. Ah, que lástima, eu lembrei agora disso. Não sei se foi no Netflix, talvez no Black Mirror, alguma coisa assim. Tinha eu lembro de ver um episódio, um filme, né? Que era, falecia alguém, né? E tinha uma empresa que fornecia um serviço que era com base nas redes sociais. É o Black Mirror. É no Black Mirror? Da mulher que pega o robô, transforma, põe a consciência do marido no robô. Não é a consciência. Eles, com base nas redes sociais, com base nos dados que existe sobre aquela pessoa na nuvem, né? Uhum, falando aí redes sociais e tudo mais, com base nessas informações, eles conseguem criar uma IA que se comporta da maneira mais aproximada possível àquela pessoa quando em vida. E começa... Black Mirror, sim. Eu começo a lembrar... Isso começa primeiro num chat. A pessoa começa primeiro a conversar num chat, até que ela aceita a presença do robô que bate na porta da casa dela. É bem bem delicado isso. Guilherme, eu queria dizer o seguinte, cara. O Daniel não diz pra gente. Claro, ele diz que não. Ele não tá dizendo, olha, tu tem que sair da rede. Ele não tá te dizendo isso de maneira, vamos dizer assim, peremptória. Muito embora ele, de repente, em vários momentos, saia da rede. Mas ele quer assim, pá, tudo bem, se tu vai usar a rede, tu não tem como sair da rede. Haja como gato, ele coloca, tá? Uhum. E não fica achando que tu é muito esperto. Quanto menos se dá conta, tu tá, teu comportamento tá sendo influenciado pelo que tu tá vendo na rede. Então, eu acho que vale aquele conselho que a gente dá, né, Guilherme, pra quando a gente vai em escolas e conversa com outras pessoas, é usa com cuidado. Né? Uhum. Pensa bem no uso que tá fazendo, reflete sobre cada publicação que tá fazendo. Eu tô fazendo essa publicação aqui por quê? Porque é uma coisa boa, eu tô querendo ajudar alguém, etc. De verdade, né? Ou eu tô tentando conseguir dopamina, ou seja, massagear meu ego. Tá? Uhum. Eu tenho que dizer que eu fiz tal coisa por mim, ou estou dizendo que eu fiz tal coisa por uma intenção mais elevada? Então, eu brinco com eu falo com os pais, às vezes em escolas, né? E eu meto ele na ferida, né? Eu falo assim, por que você tem que colocar, né, no Face que você ama o teu filho? Entende? Por que você tem que botar isso, né? Porque todo mundo coloca. Todo mundo coloca. Mas por que tem que fazer isso no Facebook? Cara, eu chegar pro meu filho e dizer que eu amo ele, nem a minha esposa precisa saber que eu tô dizendo isso pra ele. Entende? Quanto mais botar isso no Face. Então, vamos lá, a gente tem que pensar melhor no uso dessas redes e fazer aquilo que o Lanier coloca, ou seja, o que, que a gente quer pro futuro em termos de relacionamento através da internet, né? Uhum. Eu como, só pra dizer, esse episódio que tu comentou do Black Mirror é o primeiro episódio da segunda temporada, Volto Já. Né? Uhum. Marta reencontra seu falecido amante através de um novo serviço que permite que as pessoas mantenham contato com os mortos. É interessante. E as recomendações a gente vai deixar no show notes, porque a gente está com o tempo estourado. Sim, mesmo. Sim, estouradíssimo, tem que sair correndo outros agora. Livros, né? São outros livros ali que esse autor, ele é meio de um grupo assim, que questiona muito as benesses, né? E as coisas boas da internet, das redes sociais. Ele junto com o Sherry Turk, o Eli Pariser, o Morozov, né? O Andrew King, a Cat O'Neill, que ele cita alguns deles. Então, a gente vai deixar alguns desses livros e alguns vídeos que o Vinícius comentou aqui lá no show notes. Então, a nossa recomendação é o show notes. E se for caso, leiam os livros. Parabéns aí pro ganhador do livro. E a gente espera que vocês, se interessaram, façam a compra do livro. De repente, ajuda aí a parceria com a Intrínseca de nos enviar outros livros, enfim. Certo, Vinícius? Certo. Acho que é isso aí. Cada um pense aí, então, no ótimo. Que faz, e aguardamos os pensamentos de vocês aí através dos contatos dos ouvintes. Perfeito. Então, obrigado aos que nos acompanharam até aqui, e nos encontramos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. Este podcast é mantido com a contribuição dos insiders Rafael Saab, Ulisses Conceição, Anderson Barros, dos colaboradores Eduardo Kramer, José Nascimento e Rodrigo Haidar, e dos participantes Abílio Júnior, Fernando Chagas, Thiago Tolentino e Vinícius Lima, além de diversos outros que estão listados nominalmente em nosso site. Contribua você também com Segurança Legal. Acesse apoia.se/segurança legal.